Rainha do Tecno. Princesa, estou a te esperar. Por teu amor, lindo sonho a dois. Eu sei que jamais vou te esquecer. Quero dizer, pra sempre vou amar você. Um sonho, eu e você. Estão na área. Machuco o coração em ter você distante. Será que não vem? Eu sofro sem ti. São tantas coisas que nós dois passamos. Em prol do amor, a gente lutou. aqui é Paulo Henrique Amorim, do Domingo Espetacular na Record. Eu também estou com o fã-clube número 1 da cidade, Os Farristas. Um abraço, boa sorte! Banda R15, disparando sucesso. Quando te conheci, logo me apaixonei. Não consegui conter meu coração aos impulsos dessa paixão. Te desejo além do prazer, meu amor, sou louco por você. Meu amor, sou louco por você. Meu amor, me diga onde estás. O meu coração chama por você. Eu preciso tanto te amar, te amar. Curtindo a brisa do mar, o teu beijo me faz sonhar. Tão bem, senti o seu coração. daria por ti. Não existe mais um novo conceito de Melody Banda. Os Canibais. Sucesso. Thank you.

canção. Agora eu sei que me enganei, vivendo essa paixão. Desacreditar da solidão vem do